painel.webradio.com.br. Microfone novo é fogo, mas vamos lá. Muito boa tarde, ouvintes da Outra Web Rádio. Vamos chegando. Meio-dia, 6 minutos. Estamos aos trancos e barrancos entrando no ar com o VHS deste domingo, 20 de outubro de 2013, no qual nasceram Nelson Pereira, Rodrigo Faro, não acredito que ele está fazendo 40 anos, Maria Zilda, Jair Pisserni, Danny Minogue, que é a irmã da Kyle, Jennifer Nicole Friedman e Rodriguinho, não é o cantor, é o futebolista, e no qual infelizmente faleceram Herbert Hoover, ex-presidente dos Estados Unidos, Burt Lancaster, que passou por aqui e até participou dos Trapalhões, e Mariana Rey Monteiro, atriz portuguesa muito famosa que passou por vários filmes na época de ouro de Portugal. Pois bem. Meio de 7, o Família Aquática. Bom, vamos ajeitar melhor este microfone que tá querendo... Enfim, microfone novo, como eu falei, é fogo, né? Bom, como eu dizia, está no ar o VHS, o oitavo aqui na Outra Web Rádio, que é um patrocínio de familiaaquática.webnode.com, onde ainda hoje você vai ficar sabendo de tudo o que aconteceu na primeira parte da etapa Doha, da Copa do Mundo Fina de Piscina Curta, onde só estarão representados dois brasileiros, mas estará lá a lindíssima Fank Hesges. Ai, Fank, que saudade sua, sua linda. Espero que ano que vem ela esteja aqui nas competições nacionais, no Maria Lenk e no José Finkel, ela que defendeu o Minas. E também é patrocínio de painel da webradio.com.br, site do meu querido amigo Ivan Bruno, onde você fica sabendo de tudo o que acontece nas web rádios pelo Brasil e pelo mundo. Olha, me desculpem estar falando um tom mais baixo, mas é porque o meu sobrinho dormiu aqui hoje, aqui na nossa casa, onde a gente faz o estúdio para o VHS, está dormindo até agora, não posso acordar o neném. Ele, ontem, aliás, foi aniversário dele, teve aquela festinha sensacional. Então, vou falar assim mais baixo no início do programa, espero que vocês não reparem. Pois bem, hoje nós teremos uma dose dupla do Arquivo do Humor e vocês tanto pediram que a gente vai fazer mais uma leva de episódios clássicos do Doutor Pimpolho. Ainda teremos o Você Faz Parte da História, destacando-se, sabe aquele gesto dos Panteras Negras que dois atletas norte-americanos fizeram? Vamos relatá-lo no Você Faz Parte da História. E claro, teremos muita, mas muita, muita música com Kid Abelha, Ahá, Tunai, Steve Wonder, Raul Seixas, Melissa Manchester, Kate Bush e muitos outros. E no final do programa, a gente colocou o Soneto da Fidelidade na abertura. Ontem fez 100 anos que Vinícius de Moraes veio a esse mundo, nosso querido poetinha Vinícius Velho Saravá. No final do programa, mais uma homenagem a Vinícius de Moraes, ele merece. Você pode participar do VHS através dos nossos canais de comunicação, ultrawebradio.blogspot.com, que é o nosso site, o nosso Twitter, que é @ultrawebradio, tudo junto, e o nosso Facebook, Ultra Rádio do Brasil, tudo junto. Se você estiver fora do Facebook, bote isso depois de facebook.com. E se você estiver no Facebook, curta a nossa página Ultra Web Rádio do Brasil, beleza? Vamos repetir, ultrawebradio.blogspot.com, @ultrawebradio, nosso Twitter, e o Facebook Ultra Web Rádio do Brasil, OK? Sem mais delongas, vamos começar. E olha, essa semana tivemos uma polêmica das biografias não autorizadas. Há muito tempo atrás, Roberto Carlos mandou que os livros Roberto Carlos em Detalhes fossem engavetados e escondidos num porão de uma editora. Ele alegou haver inverdades na biografia não autorizada feita por Paulo César de Araújo. E essa semana, ele, Caetano Veloso, Chico Buarque e não lembro quem agora, eles se uniram para engavetar também as suas biografias não autorizadas. O ministro Joaquim Barbosa, presidente do

antes do sinal da hora certa, um reminder. Você já adiantou o seu relógio para uma hora? É porque nós já estamos no horário brasileiro de verão, ok? Hora certa. Outra web rádio, horário de verão, meio-dia e 32. Horário do Nordeste, 11:32. Calma, agulha, ainda não. Trying to get the feeling again com Barry Manilow. Antes, Angélica, Flecha de Amor. Diane Warwick, I'll Never Love This Way Again. A gente sempre começa lento o programa, né? Paralamas do Sucesso com Meu Erro. Michael Jackson com The Earth Song. E Caetano Veloso com Não Enche. Acho que essa é a resposta dele, do Chico Buarque, de um monte de gente, do Gilberto Gil também, a favor das biografias não autorizadas. É, quando o sucesso sobe a cabeça de uma pessoa, a gente se esquece que ele lutou contra a ditadura, contra isso, contra aquilo, a favor do povo. Ai, esse negócio de dinheiro. O dinheiro é o mal para as pessoas. Necessário, mas é o mal. Agora, meio-dia 37 é o seguinte. Há duas semanas atrás, eu tinha falado que vinha aí uma grande surpresa para o VHS e que quem ouviu a transmissão de América e Guadalajara já sabia. Pois bem, no último VHS do ano, que irá ao ar no dia 15 de dezembro, atenção, anotem, o season finale do VHS será no dia 15 de dezembro, nós estaremos fazendo uma premiação que é oferecida pela Ultra Web Rádio. É o Sandrão 2013, a premiação do troféu Todinho para os que se destacaram neste ano, uma espécie de troféu imprensa promovido pela Ultra Web Rádio. Assim sendo, eu e Diego Ramon estaremos apresentando essa parte final do VHS, esse programa final do VHS no dia 15 de dezembro, juntos para anunciar a entrega do prêmio Sandrão 2013. Você pode ficar sabendo, a nossa comissão julgadora vai escolher, a comissão julgadora da Ultra, e no dia 15 de dezembro estaremos juntos para a entrega do Sandrão Awards, que para mim é um nome bem mais chique, 2013. Eu e Diego Ramon comandando o último VHS do ano, VHS mais do que especial. E além disso, neste VHS nós estaremos executando as mais belas canções natalinas gravadas pelos artistas de todos os tempos. Vai rolar aquela música da Simone, vai ter Ivan Lins, vai ter Aretha Franklin, Amy Grant, enfim. Um monte de gente que cantou as suas músicas natalinas. Tem Frank Sinatra, Aaron Neville, NSYNC, um monte de gente. Vamos ter um especial, portanto, dia 15 de dezembro, com as mais belas canções natalinas de todos os tempos. No momento em que a Fiorentina acaba de empatar o jogo contra a Juventus, jogo que eu estou vendo agora. Mas... olha aí o meu microfone querendo morrer. Então é isso, dia 15 de dezembro, VHS especial, final de ano, season finale pra vocês, ok? Agora sim, vamos ao primeiro intervalo comercial deste VHS e nós já voltamos como você faz parte da história. Meio-dia 39, horário de verão, hein? Horário de verão, no horário do Nordeste, 11h39. Voltamos já. Pista e no campo é uma nova história se revelando. É o talento sempre te encantando. Sempre um show. Vem para agitar, para emocionar, para a alegria todo dia se espalhar. Vem pra você ver, pra surpreender, pra mostrar recados e pra você entender. Vem para envolver, para a paixão dessa nação pulsar. Vem para mostrar o que surgir, seja em qualquer lugar. Lugar. Legal! Entrar os caminhos do coração. Pra torcer, pra vibrar, pra vencer. É paixão de domingo a domingão. Tudo bem nesse caldeirão. De emoção, fantástico. Um enredo mágico. É Brasil! Vem aí na Globo. Nosso programa é pra te bater. Você vem. Paquetá, hospede-se no Hotel Lido. Apartamentos e suítes com ar refrigerado, geladeira, TV e telefone. Cozinha internacional. Dois restaurantes, um turístico e outro popular. Informações pelo telefone 397-0377 ou 397-0182. Hotel Lido em Paquetá. Deserto, numa tribo, num bando de amigos, ela transforma tudo em festa, na cidade grande, na floresta, num bar no meio do deserto, numa tribo, num bando de amigos, ela transforma tudo em festa, na cidade grande, na floresta. Estreia nesta terça às 21 horas, aqui na Tupi. Você vai rir até chorar. Que é esse negócio chamado futebol? Quando eu tava encerrando o bloco anterior, a Fiorentina tinha empatado. Durante o bloco comercial, virou 4-2. Bom, estamos de volta com o VHS. Eu quero aproveitar e mandar um grande beijo para Noeli, que tá nos ouvindo. A Noeli Rego está na escuta. Não. Por favor, não faz isso com esse sobrenome. É o direito dela ter um sobrenome assim. Mas enfim, Noeli Rego, a minha grande amiga, tá na escuta do VHS. Pediu um beijo, tá mandado. Beijão pra você, Noeli. E olha, faça como ela, ó. Faça sua seu recado. Desculpa gaguejar, mas ontem a festa tava muito emocionante. Enfim, deixe seu recado através das nossas redes sociais: Ultra Web Rádio no Facebook, Ultra Web Rádio no Twitter, Ultra Web Rádio do Brasil no Facebook, Ultra Web Rádio no Twitter, tudo junto. Enfim, vale a pena você deixar o seu recado para o nosso programa e também pedir a sua música, não é verdade? Bom, mas agora é hora de nós voltarmos no tempo e, claro, recordar tudo o que aconteceu há muito tempo atrás, mas nesta semana. É hora do Você Faz Parte da História. Começamos no dia 19 de outubro de 1984, quando o Globo anunciava um assunto, vá lá, muito atual até hoje. Prefeitura quer impedir expansão de favelas. O governador Leonel Brizola anunciou ontem que a Prefeitura do Rio vai impedir a expansão das favelas, congelando a construção de novos barracos. Um trabalho nesse sentido já está sendo desenvolvido nas favelas do Pavão, Pavãozinho e Cantagalo, que, segundo Brizola, só poderão se transformar em bairros com vida normal e dignos se não crescerem mais. A advogada da Pastoral das Favelas, Eliana Ataíde, acha o controle difícil, porque os barracos são construídos da noite para o dia e a favela tem várias entradas, concluiu ela. Olha, de tanto esses barracos, essas favelas crescerem, você sabe o que aconteceu. Pobreza aumentou, criminalidade também. Não adianta pacificar, se não aprender. A educação é a chave para melhorar o povo. Um pouco atrás, 17 de outubro de 1972, a Folha de São Paulo apresentava as condições de Richard Nixon para a paz no Vietnã. A guerra no Vietnã estava comendo solta. O presidente Richard Nixon declarou ontem, em Washington, que os Estados Unidos não aceitarão um governo comunista no Vietnã do Sul e que não abandonarão os prisioneiros de guerra norte-americanos. Não abandonaremos nossos aliados, nem mancharemos a honra dos Estados Unidos, disse Nixon, que reafirmou sua vontade em conseguir, abre aspas, uma paz honrosa e razoável, fecha aspas. O chefe de Estado norte-americano falou de improviso perante um grupo de familiares de prisioneiros de guerra norte-americanos que estavam reunidos na Casa Branca para ouvir o conselheiro presidencial Henry Kissinger, outro grande nome da Guerra do Vietnã, que deu informações sobre as condições de vida dos pilotos detidos em Hanoi, obtidas durante as conversações de paz em Paris. Já em Saigon, aquela cidade que baseou aquela música de Otávio Cartier, gravada por muitos artistas e destacada na voz de Emílio Santiago, e hoje chamada Ho Chi Minh, os habitantes do bairro chinês do Xiolong estão fazendo apostas sobre a data da cessação de fogo no Vietnã, que seria 20 de outubro, dia mencionado em vários documentos comunistas capturados no campo de batalha. Mas os militares sul-vietnamitas consideram que marcará o início de uma nova ofensiva inimiga e não cessar fogo. Olha, diga-se de passagem, eles tinham razão. A guerra só acabaria em 75, os Estados Unidos saíram com o pi na mão, mas eles acham que venceram a guerra e colocaram um monte de filmes, etc, etc. Rambo, por exemplo, Bom Dia Vietnã. E ainda falando em guerras e guerrilhas, 17 de outubro também, mas de 1967, destacava o jornal Última Hora. Capitão confessa que fuzilou Che 24 horas depois de ferido. Horas após a denúncia de Fidel Castro de que Che Guevara fora fuzilado a sangue frio depois de feito prisioneiro, a Bolívia confirmou que o líder guerrilheiro foi realmente abatido 24 horas após ter sido aprisionado em rápido combate na região de Higueiras. A confissão é do próprio oficial, o Capitão Prado, aquele que participou do comando que conduziu Che para Vade Grande, ao contrário que o companheiro de Fidel, gravemente ferido, pedia socorro médico, que não lhe foi prestado por falta de condições, isso entre aspas. Quem primeiro contou ter visto o comandante da guerrilha ser preso ainda com vida foi um soldado chinome Miguel Taborda. Disse ele que uma rajada de metralhadora o havia ferido nas pernas e outra bala atingiu sua metralhadora portátil. Acrescentou que Che morreu no dia seguinte, quando El Capitán Prado o matou com um tiro no coração. Não só ele, mas também seus companheiros a tudo assistiram. É, tá explicado, né? Essa guerrilha toda, o Che Guevara abatido, e até hoje ele é considerado um exemplo. Tem camisetas e pôsteres até o presente momento, e quando eu morava em Juiz de Fora, nos fundos, tinha uma foto do Che Guevara que o meu saudoso tio Willer, conhecido como Zeca, que Deus o tenha, colecionava. E por fim, 19 de outubro de 1968, Jornal do Brasil. Estados Unidos punem dois negros na Olimpíada. Esse fato repercute até hoje. Esse fato é muito condenável, ainda bem que não acontece mais. Ou não. O Comitê Olímpico Norte-Americano, pressionado por Avery Brundage, decidiu ontem mandar de volta aos Estados Unidos os atletas negros Tommy Smith e John Carlos, ambos medalhas de ouro e bronze nos 200 metros rasos, punindo-os por haverem protestado contra a segregação racial no seu país, calçando luvas negras no pódio olímpico. Olha, diga-se de passagem, foi uma atitude, como eu falei, assaz condenável. Eles ergueram o punho direito com o sinal dos Panteras Negras para mostrar, para chamar a atenção do mundo na segregação racial que estava acontecendo nos Estados Unidos e que sem dúvida acontece até hoje mesmo com notícias reduzidas. Eu tenho que falar uma coisa, racista é criminoso. Independente de falar, ah, passam por brincadeira. Racista é criminoso. Todo racista, ainda bem que racismo na Constituição foi considerado crime inafiançável. Todo racista tem que ser punido com penas muito, muito mais graves do que essas. E ainda na Olimpíada, o Brasil obteve sua quinta vitória no basquete, vencendo a Coreia por 91-59, enquanto o futebol se desclassificava ao empatar com a Nigéria. Quando vamos ser ouro? No iatismo, Reinaldo Conrad melhorara e estava em terceiro no Flying Dutchman. José Silvio tentaria hoje a medalha de ouro após passar a final com o quarto tempo das semifinais. É, rapaz, essa Olimpíada do Médico de 68 só foi lembrada pelos Panteras Negras. Todos eles foram esquecidos, esses que eu falei. Bom, semana que vem tem mais Você Faz Parte da História, com muito mais fatos que marcaram a história da humanidade. História, história, história. Agora tem mais música e até falando sobre isso que está acontecendo. Olha o microfone. Deixa eu posicioná-lo melhor, gente. Até falando sobre isso que está acontecendo, segregação racial, greve de professores, Cabral, ditaduras, direitos autorais, etc. Eu vou tocar uma música que também é muito atual. Kid Abelha com De Quem É o Poder. Meio-dia 53, horário de Brasília, horário de verão. Faltam... Agora virou. Meio-dia 54, faltam 6 minutos para 1 da tarde, pelo horário de Brasília, e para o meio-dia, horário do Nordeste. Você está na outra. Ultra. Isto sim é rádio. Enkeltoner, to små ord, som i et navn, som i skjord, kom som vindpust ifra nord, ifra nord, som i et navn. Kan et krav få mjukar form, som i et navn, samme land, vokste seg fra pris til storm, pris til storm, som i et navn. Fremfor tinget der de satt, som i et navn, som i et navn, hørtes joiken dag og natt. Só caminho, o caminho do bem é para todos, o caminho do...

Alô, testando, agora sim. Agora sim, seu sismo de funcionar, né? Van Halen com Jump. Antes, Tonight, Sintonia, Hatachi, Tim Maia, O Caminho do Bem, Summit e Ednan com Meres e Harans, e Kid Abelha abrindo o bloco com De Quem é o Poder. É o seguinte, a gente está enfrentando problemas técnicos, o microfone é novo, mas a marca não é tão confiável assim, por isso a gente está tentando resolver o máximo possível e o som não está, digamos assim, saindo às mil maravilhas nesse programa de hoje. Bom, explicado o disclaimer, é hora de dizer que daqui a pouquinho, a partir das 15 para as 3, eu não sei se mudou para 5 ou 4, mas vou apostar no horário antigo. A partir de 15 para as 3 da tarde, nós teremos Grêmio e Internacional aqui na Outra Web Rádio, em rede com a Rede Esportes Brasil, onde o esporte é sempre nota 10. O Diego Ramon narra, Alexandro e Carlos do Amaral serão os comentaristas, eu estarei nas reportagens e Nielson Santos estará no plantão esportivo para mais essa grande transmissão da Ultra Web Rádio e da Rede Esportes Brasil. É Grenal, hein? É o Grenal que com certeza vai ser importante para as duas equipes, já que o Grêmio quer se aproximar do líder Cruzeiro, o que eu acho difícil, e o Internacional do G4. Então não percam a partir das 15 para as 4 na Ultra Web Rádio, ok? Já já tem Arquivo do Humor aqui na Ultra, tem o Doutor Pimpolho, que está de volta depois de fazer muito sucesso nas edições anteriores do VHS. 1h20, horário de verão, hein? Não sei se você já adiantou seu relógio, adiante, hein? Nordeste e Norte ainda não, então no Nordeste, meio-dia e 20. Nós já voltamos. Saia da frente da TV. De segunda a sexta, Cavaleiros do Zodíaco, terceira fase, está de volta em versão integral. Seiya e seus amigos enfrentando batalhas decisivas antes do confronto definitivo. Armadilha de Andrômeda! Cavaleiros do Zodíaco, terceira fase. Reapresentação de segunda a sexta, às 10h30 da manhã e às 6h15 da tarde. Oferecimento Ringo da Videogames, uma promoção esperta da Balduco. Lego, o brinquedo que vira brinquedo. Plock, o chicle divertoso. Ninho Soleil, a força gostosa do solzinho. Quick, faz do leite uma alegria. Nosso amado vagabundo foi sair pra ver o mundo e até hoje não voltou. Deve estar morto de frio, com saudade do carinho que ele me deixou. Um anúncio no jornal, certamente é o ideal, vamos providenciar. Tão bom classificado, eficiente, capacitado, vai fazer ele voltar. Classificados do Globo, cada vez mais úteis. Sempre à mão, Mertiolate é proteção. Mertiolate desinfeta os ferimentos sem arder. Mãe que é prevenida, fale por duas. Mertiolate, sempre em casa. Sempre em casa, sempre a mão. Mertiolate é proteção. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Todo mundo vai tomar. Toddy contém porque contém mesmo. Toddy contém tudo que os homens, mulheres e crianças necessitam para ter novas forças, vigor, energia e rapidez mental. Toddy é gostoso porque fica econômico. Toddy é gostoso porque fica econômico. Vou tomar gostoso que está. Vou tomar gostoso que está. Toddy é gostoso. Toddy fortifica. Toddy é econômico. Toddy é único. Toddy não tem nem pode ter similares. Toddy, qualidade comprovada. Olhem pra mim! Sou eu! João Brasileiro! Batata doce com lá de contas e patuá. Olha a mulata de olhos verdes, saia branco, oxalá. De Geraldo Vietri, a próxima novela das 7 da noite. Uma hora 26 minutos no ar de novo, VHS aqui pela Ultra Web Rádio. Esse programa é desenvolvimento de FamilaGuatica.webdom.com e paialdawebradio.com.br. É o seguinte, faltam pela contagem regressiva do Família Aquática 26 dias, 2 horas, 48 minutos e 10 segundos para o início do Campeonato Paulista Júnior e Sênior de Natação de Verão, 15º Troféu Alberto Martin Pérez, que vai acontecer entre os dias 15 e 17 de novembro na piscina do Corinthians, a mesma piscina que sediou o Troféu José Finkel. E nós do Família Aquática estaremos fazendo uma grande cobertura. Esse gerundismo é fogo, viu? Vou simplificar. Faremos uma grande cobertura com fotos, entrevistas, bastidores e, claro, o tempo real de tudo que acontecer, de tudo que rolar na piscina do Corinthians. Se vai ter recorde, se vamos ter, digamos assim, atletas superando seus próprios tempos, se vamos ter 1:15, atletas nadando abaixo disso, etc, etc. Enfim, em breve, aliás, em breve nada, dia 31 de outubro, ou seja, daqui, deixa eu contar, 11 dias, daqui a 11 dias, portanto, estaremos entrando no ar, dia 31, por volta de meia-noite, com a página oficial da nossa cobertura. Aguardem, hein? Vai ser Dynamite. E por falar em Dynamite, vamos ao nosso arquivo do humor, a primeira parte, com 3 novas aventuras do Dr. Pimpolho, personagem de Felipe Xavier, que conquistou as rádios de todo o Brasil. E é bom lembrar que estas são algumas esquetes exibidas na rádio Mix FM. Hoje o programa passa na Jovem Pan e as atrações exibidas na Jovem Pan a gente não vai poder passar, só as da Mix, ok? Então vamos lá, Deuter Pimpolho com as suas aventuras agora no Arquivo do Ouro. Chuchu, beleza! Yeah. Doutor Pimpolho. Com licença, Doutor Pimpolho, o jantar está servido. Droga, só quero ver qual é que é dessa cozinheira nova, hein? Doutor Pimpolho, eu sei que o senhor é muito exigente. Como governanta desta casa, o senhor acha que eu iria contratar uma cozinheira que não estivesse à altura do senhor? Minha altura por quê, meu? Você tá me chamando de baixinho? Vai se fuder, meu. Olha que eu te boto no olho da rua, hein? Não, de maneira nenhuma, Doutor Pimpolho. É só um modo de dizer. Ah, vai. Deixa eu ver o que tem pro jantar. Olha, eu mesma escolhi o menu pra ela preparar, Doutor Pimpolho. O senhor, por favor, veja se os pratos estão do seu agrado. Deixa eu ver. Arroz, feijão, bife de filé mignon com molho madeira, purê de aspargos, quiche Lorraine, brócolis. Adoro essa comidinha trivial. Ótimo. Pelo menos o menu está de acordo. Ah, meu. Agora deixa eu experimentar. Tá bom, hein? Ah, ficamos todos muito satisfeitos, Doutor Pimpolho. Nossa, tá bom, hein? Ótimo. Pode mandar tirar os pratos e servir a sobremesa, tá? É pra já, doutor. Crepe Suzette, tiramisu, creme brulee, torta de nozes. Torta de nozes. Então, senhor? Nossa, tá ótimo, hein? Tá tudo ótimo. Maravilha. Então podemos contratá-la, Doutor Pimpolho? Não. Não? Como não? Óbvio que não, meu. Se contratar essa mulher aí, em 2 meses eu tô pesando 120 quilos. Vai se fuder, meu. Pode contratar uma cozinheira que cozinhe bem mal, meu. Assim aproveita e começa a minha dieta. Eu, hein? Doutor Pimpolho. Você ouviu Chuchu Beleza com Felipe Xavier. Fique ligado na Mix, que daqui a pouco tem mais. Chuchu Beleza. Mix. Chuchu Beleza. Chuchu Beleza. Chuchu. Chuchu Beleza. Doutor Pimpolho. Doutor Pimpolho, o senhor atende o senhor Lacerda? Tá, manda entrar. Senhor Lacerda, o senhor pode entrar. Pimpolho, pela sua cara já vi que não escolhi uma boa hora pra vir aqui, acertei? Não, Lacerda, senta aí, meu. E aí, vamos fechar negócio ou não? Tá vendo? Pelo tom de voz eu já percebi que você tá de saco cheio, tá ou não tá? Não, meu, eu sei que esse tipo de negócio tem mesmo é que ser analisado com calma. Eu tô relax, meu. E aí, você já almoçou? Olá. Pela pergunta, já percebi que eu tô trabalhando aqui e é sua hora de almoço. Olha, eu volto outro dia, Pimpolho. Imagina, Lacerda, senta aí, meu. Só perguntei porque eu não vou almoçar, meu, que eu tô de dieta. Mas se você quiser sair pra almoçar, a gente vai e depois volta. Tem certeza que eu não tô trabalhando? Claro, relaxa, Lacerda. Sai de casa, meu. Olá, hein, Pimpolho. Você não tá falando isso só pra me agradar, não, hein? Não, de jeito nenhum, Lacerda. Ah, porque eu não quero ser inconveniente, hein? Longe de mim. Não, Lacerda. Conheço você, meu. Você é um cara legal, meu. Você sabe disso. É, mas é que às vezes quando eu falo, você fica andando pela sala e eu fico achando que eu tô te enchendo o saco, pô. Não, tem nada a ver, Lacerda. Tá vendo? Frase curta é o sinal de que você não quer falar comigo, Pimpolho. Ai, meu saco. Olá, falei, pô. Ô, Lacerda, quer saber, meu? Vai se fuder embora, meu. Tá vendo, meu? Conheço sua cara, Pimpolho. Sabia. Doutor Pimpolho. Você ouviu Chuchu Beleza com Felipe Xavier. Chuchu Beleza. Fique ligado na Mix, que daqui a pouco tem mais. Chuchu Beleza. Mix. Chuchu Beleza. Chuchu Beleza. Chuchu. Chuchu Beleza. Doutor Pimpolho. Slid, vem até a minha sala. Pois não, Doutor Pimpolho. Slid, cadê aquele funcionário baixinho com nome esquisito que teve aqui na minha sala segunda-feira, meu? Não consigo achar esse cara. Ah, o Gelber. Esse mesmo. Chama ele aí agora. Não posso, Doutor Pimpolho. Ué, por que não, Slid? Porque o senhor demitiu ele, lembra? Não, meu. Não era pra demitir ele, Slid. Pô, pode recontratar ele agora, meu. Vai se fuder. Meu, não era pra demitir, pô. Vai, Slid, recontrata ele, meu. Liga lá. Tá bom. No dia seguinte. Doutor Pimpolho, o Gelber tá aqui fora. Posso mandar entrar? Tá, pode. Oi, Doutor Pimpolho, tudo bom? E aí, Gelber? É Gelber. Ô, Gelber, eu mandei recontratar você, meu. Porque no final das contas, eu achei que não poderia ter te mandado embora só por causa daqueles probleminhas pequenos que a gente teve, meu. Puxa, doutor Pipolho, eu nem sei o que dizer, sabe? É, no fundo, eu também achei que o senhor não tinha tantos motivos assim pra me demitir, mas é... É, meu, não tinha mesmo. Por isso que eu te recontratei, meu. Que agora sim eu tenho um bom motivo, meu. Quer dizer que foi o senhor que quebrou a cadeira da sala de reunião? Mas é... Já faz 2 meses isso. Não quero nem saber, meu. Tá demitido, ó. Vai se fuder, meu. Ô, Celide, pode levar esse seu Gelmer aqui pro RH, meu. Vai se fuder, meu. É Gelber. Doutor Pimpolho. Você ouviu Chuchu Beleza com Felipe Xavier. Chuchu Beleza. Fique ligado na Mix, que daqui a pouco tem mais. Chuchu Beleza. Yes. Mix. Ai, ai, esse doutor Pimpolho encontra motivo até onde não precisa encontrar motivo pra demitir. Bom, daqui a pouco tem mais 3 esquetes do doutor Pimpolho, esquetes clássicas. Lembrando que queremos agradecer ao Felipe Xavier pela sessão delas. E olha, já já também tem mais uma novidade pra você aqui na Ultra Web Rádio, hein? Não percam, vai ser uma novidade a respeito do VHS. Vocês se lembram que há um tempinho atrás, aliás uma semana atrás, eu falei que o programa seria cancelado no dia 17 por causa da cobertura do Paulista Júnior e Sênior? Vocês se lembram? Pois é, esquece, porque temos uma novidade para o dia 17. Eu revelarei no fim do programa, ok? Agora tem mais música, vem aí Roupa Nova com Corações Psicodélicos, uma das mais lindas regravações, aliás se não for a mais linda, né? Da canção imortalizada por Lobão e os Ronelds. 1h35, horário de verão. Não se esqueça de adiantar seu relógio. Este é o VHS. Ateia sol, só tomando água de... de coco, infeliz de quem tá triste. No meio dessa confusão, Ultra, isto sim é rádio. Escuto uma canção. nascendo, nuvens correndo, formando castelos no ar. Vão me abrindo as portas do coração. Levo sempre comigo esta vontade de cantar, dando de coisas simples com emoção. Te olho nos olhos e vejo um novo sorriso no seu olhar. Alegria não e mais compreensão. Isto sim é rádio. Can only happen in make-believe stories.

Ai, Agulha, hoje você tá errando tudo, hein? Pelo amor de Deus, olha a vergonha que estamos passando. Carruagens de fogo com Vangelis. É, hoje eu tô nervoso demais, gente. Tô confundindo os botões, coisa que há muito tempo eu não fazia. Desculpa aí, gente. Antes, Raul Seixas, todo mundo explica. Steve Wonder com Send One Your Love. Camila Tittinger, na época com 14 anos, Flores no Coração. Música que fez parte da trilha sonora de Terra Nostra. Melissa Manchester, You Should Hear How She Talks About You. E Roupa Nova com Corações Psicodélicos. Hoje tá tudo louco. Hoje tá tudo pirado. Muito bem, agora faltam 3 minutos para as 2 da tarde, horário de verão. Acho melhor chamar um comercial para eu arejar e já nós voltamos com mais um VHS, mais um bloco para vocês. E já, Arquivo do Humor. E no próximo bloco, também bloco, nós vamos anunciar a grande novidade do VHS. Até já, pessoal. Mundial de Vôlei de Praia. Amanhã começa a fase final com as melhores duplas de todo mundo. Mundial de Vôlei de Praia. Ao vivo, direto de Ipanema. Amanhã, 10 da manhã. Oferecimento Papermate. Faça com o coração, faça com Papermate. E Perdigão, a marca que confia no que faz. Promoção Coque Tavares. Thank you. Agora sim, não é? 2:02, você está na outra e este é o VHS. Pois bem, eu tinha falado há uma semana atrás, quando anunciei a parceria com o Família Aquática e o painel da Web Rádio, que no dia 17 de novembro não haveria VHS, né? Aí eu pensei, caraca, e se? E tive essa ideia. Bom, dia 17 de novembro, senhoras e senhores, eu já anuncio que... Cadê a vinheta? Ô, agulha, me ajuda aí. Pois bem, dia 17 de novembro vai ter VHS. Obrigado, eu sei que vocês gostaram da notícia. Nós vamos ter uma edição especial do VHS temática e gravada. Nós apresentaremos a partir do meio-dia um especial sobre a Rádio Cidade do Rio de Janeiro. Eu tinha feito um há um tempo atrás na extinta Top Web Rádio com o programa Weekend. Foi muito legal. Muita gente me elogiou, eu até gravei, só que infelizmente com uma dessas leis de direitos autorais o especial acabou se perdendo. Pois bem. Vou repetir a dose apresentando a história da Rádio Cidade, algumas locuções famosas e também as músicas que marcaram os anos de ouro da cidade do Rio de Janeiro, 1977 a 1985. Vou centrar para as dos anos 80, ok? Então é isso, dia 17 de novembro teremos o VHS especial Rádio Cidade, até por conta dessa campanha que está acontecendo, Volta Cidade Rio, Volta 102,9, e é bom lembrar que a Jovem Pan deixou o 102,9 por causa da falência da empresa que arrendou a emissora da Rádio Cidade. Vamos torcer para que algum pastor oportunista não passe à frente, né? Em São Paulo deu certo, né? Os pastores estavam prestes a comprar a Rádio 89 e de repente o povo se manifestou, os internautas queriam de volta a Rádio Rock, queriam de Rádio Rock de volta, tiveram a 89 e já está no ar de novo. Então, que no Rio de Janeiro essa campanha dê resultados. Bom, pelo Mundial Sub-17 está acontecendo agora Brasil e Emirados Árabes Unidos. O jogo já começou, daqui a pouco teremos mais informações, ok? Agora temos o penúltimo bloco deste programa, que começa com o clássico da música, que já foi gravado por muitos artistas, mas cuja versão original a gente vai tocar agora. Vinícius Cantuária, Só Você. Música que fez sucesso também com Tim Maia, Capital Inicial, Fiuk, Fábio Júnior, foi até tema de novela com a versão do Fábio Júnior. Teve uma lourinha cantando no Serenata de Amor, que eu não sei quem é, só sei que é linda, enfim. Vamos lá então com a versão original de Só Você. Muito boa tarde a todos, 2:05, horário de verão. Você está no VHS. Sim, é rádio. Proclamando aos sete ventos que o mundo não tem saída. saída, dizendo que não suporta essa vida. No meu lado, o burocrata tem sempre um pobre diabo de paletó e gravata em pleno verão carioca, que às vezes perde a cabeça e canta choroso e terno. Quero que você me aqueça nesse inferno. No meu lado, delinquente, tem sempre um tipo valente que tem olhar muito louco e desafia o futuro. E amo o cheiro da rua, costumo andar na avenida, no lado escuro onde a vida continua. Às vezes perde a cabeça e canta choroso e terno. Quero que você me aqueça nesse inverno. O meu lado delinquente tem sempre um tipo valente que tem olhar muito louco e desafio o futuro. E amo o cheiro da rua, Isto sim é rádio. Chamava estrada, viagem de ventania. Me lembra se olhou pra trás ao primeiro passo, laço, laço, laço, laço, laço, laço. Porque se chamava homem, também se chamavam sonhos. E sonhos não envelhecem. Em meio a tantos gases lacrimogêneos, ficam calmos, calmos, calmos. Basta contar consigo que a chama não tem pavio. De tudo se faz canção e o coração na curva de um rio, rio, rio, rio. Acertou! Ultra Web Rádio, horário brasileiro de verão, 2h24. Straight away into the storm's eye. Essa é a música que mais se aproxima do estilo do Sérgio Mendes. Mas quem canta é uma banda chamada Real Silk, que é muito legal, tem umas músicas super pra cima, super bem arranjadas. É a melhor banda de jazz depois do Mad Hatter Transfer que eu conheço. A música se chama Bonnets. Antes, Flávio Venturini, o Clube da Esquina 2, Fifth Dimension, Living Together, Growing Together. Também nós tivemos a Olivia Binton, antes chamada de Olivia e hoje conhecida apenas como a sogra de Clarice Falcão, com a música Anjo Vadio, que deu nome ao LP de 1980, K-Push, Wuthering Heights, que o Anga fez o favor de estragar, e Vinícius Cantuária com Só Você. 14h30, é importante lembrar que este programa é um oferecimento de quem mesmo, o Voz do Terror? Este programa é um oferecimento de Favila Aquática, www.webnow.com e Painel da Web Rádio.com.br. No Painel da Web Rádio você tem muitas informações sobre o mundo das web rádios pelo Brasil e pelo mundo. E por que você não cadastrou a sua web rádio? A Ultra e a Rede Esporte Brasil estão lá. Cadastre a sua logo, paineldawebradio.com.br. E por falar nisso, amanhã estreia a Atrativa FM, a nova rede gratuita de web rádios que vai distribuir muito conteúdo bom, tem música sertaneja, tem programas especiais e, claro, tem o contra-ataque. Nós estaremos lá falando sobre as informações do time de Minas e, assim que der, sobre as novas das águas pelo Brasil e pelo mundo. Então acessem atrativafm.com.br. Boa sorte ao Ivan Bruno, eu tenho certeza que a Atrativa vai bombar. Muito bem, agora 2h32 pelo horário de Brasília, horário brasileiro de verão, e saiu gol. O Brasil marca 2-0 para cima dos Emirados Árabes Unidos, gol marcado pelo neto do Bucídio Valderley, o Bosquilha. 2-0 para o Brasil. Intervalo e já voltamos com o último e derradeiro bloco do VHS com mais Deuter Pimpolho. Até já, pessoal, nós já voltamos. Por essa, a galera não esperava. Como foi que aconteceu? A redação não chove, Ribamar foi passando a mão na sanfona, pegando. E aí pegou, me levou para trás do muro e ó. Ribamar acaba de se tornar papai. Ô, Cartão, eu não tô dormindo nada de madrugada, Cristina. Menino, chupa e não sai nada. Neste domingo, depois do Fantástico, Sai de Baixo. E nesta segunda, estreia a nova novela das seis, Anjo Mal. Ao trabalhar a informação com ética e sensibilidade, um jornal acaba criando maior fidelidade com seus leitores. Há mais de um século, a Tribuna vem imprimindo em suas páginas o compromisso de fazer um jornalismo moderno, dinâmico e transparente. A preocupação com a qualidade da notícia, tratada com seriedade por profissionais competentes, transformou a Tribuna em um dos jornais mais respeitados do país. A Tribuna, o nosso jornal. Não deixe pra depois da trama chover que você pode beber agora. Não perca tempo, tome um gole de brama. Vai buscar da alegria no sabor de uma brama chover. Peça outra brama gelada e sinta a alma lavada. Mas faça isso agora. Não deixe pra depois da trama chover que você pode beber agora. Beba com moderação. Quem é Arapuã que te cobre de bem? Arapuã. Mais uma vez, Arapuã lhe cobre de vantagem. Agora, pelo melhor preço à vista, você escolhe seus eletrodomésticos e compra em dois pagamentos sem juros. É isso mesmo, em dois pagamentos iguais e sem juros. Ou, se preferir, ainda pode pagar em até 6 vezes pela melhor prestação fixa do mercado. Venha logo, não perca estas vantagens. Arapuã, liga a dona em você. Olha quem chegou, o pirulito da bolinha maluca. Louco, palpitou, o pirulito pra quem é bandicuca. Hoje eu pego o pirulito e começo a chupar. Logo pinto uma vontade de querer assoprar. A bolinha só me deixa, você brinca sem parar. Louco, bom, uma delícia pra chupar. SBT Repórter. O fim do mundo vai acontecer na quarta-feira, dia 11 de agosto, segundo as profecias de Nostradamus. Você vai ver as seitas que estão se preparando para a catástrofe final. O terceiro segredo de Fátima se refere à destruição da Terra. O mundo está mesmo às vésperas do apocalipse. SBT Repórter, nesta quarta, 10h30 da noite, após o programa do Ratinho. SBT é Brasil, é Sistema Brasileiro de Televisão. E já estamos de volta para o último bloco do VHS desse domingão, que você pode ouvi-lo a qualquer momento no site da Ultra, apesar dos meus problemas com o microfone, com as vinhetas, enfim, a agulha, coitada. Pois bem, daqui a pouco, 15 para as 4 da tarde, teremos Grenal, Grêmio Internacional, na Rede Esporte Brasil e na Ultra Web Rádio. Eu estarei com Diego Ramon, Carlos do Amaral, Alexandro e Nilson Santos juntos para trazer a edição número, desculpa, tossi, 398, vai perder, 398 do maior clássico da história do Rio Grande do Sul. Ah, Grenal, como eu gosto, esse é o terceiro Grenal que eu tô fazendo na minha vida, como eu gosto desse clássico para todo o Rio Grande do Sul. O jogo vai ser em Novo Hamburgo, o mando é do Inter. Vamos ter a estreia de Klemer, que por sinal hoje tá fazendo 48 anos, parabéns para ele. E tem muita coisa boa, nossa transmissão vai ser demais. Diego Ramon está se preparando para trazer a emoção para você, ok? Agora vamos a mais um arquivo do humor, mais três historietas com Doutor Pimpolho. Agora aqui na Ultra, 12h38, horário de verão, hein? Não se esqueça de adiantar o seu relógio, hein? Vamos insistir. Chuchu Beleza, Doutor Pimpolho. Ô, Jarbas, segura aqui pra mim essa sacola, vai, meu. Detesto shopping. Opa. Mais alguma coisa, senhor? Não. Ok, aqui está a sua nota e seus cupons. Cupom? Para compras acima de R$1.000, o senhor ganha esses cupons para concorrer a um carro zero. Amiga, olha bem pra mim, meu. Vê se eu tenho cara de quem tá precisando de carro zero, meu. Vai se f... Ô, doutor, então dá pra mim, vai. Tá bom, Jarbas. Pega logo essa jossa e vamos embora, vai. Ô, brigadão, doutor. Dias depois. Ô, se ligue, por acaso a senhora... Ah, oh, meu, que merda é essa, hein? Quem que tá buzinando assim aqui em frente? É, doutor Pimpolho, é o Jarbas mostrando carro novo pro pessoal do escritório. Carro novo? É, com licença, doutor Pimpolho. O senhor viu o carrão que eu ganhei lá com os cupons que o senhor me deu do shopping? Ganhou? Ganhou não, Jarbas. Eu ganhei, meu. Pode passar na chave pra cá que o carro é meu, meu. Mas, doutor Pimpolho, foi eu que preenchi os cupons. Vai se fuder, Jarbas. Foi você que gastou mais de R$1.000 em bobagem no shopping? Não. Então? Mas, doutor Pimpolho, é um carro popular. O senhor nem entra nesse tipo de carro que eu sei. Ah, é popular, é? É. Por isso mesmo, Jarbas. Você tá acostumado a só guiar carrão, BMW, Mercedes, Jaguar. Você não vai se acostumar a guiar essa porcaria, meu. Ó, pode passar na chave pra cá que eu vou dar esse carro pro Pimpolho Júnior. Mas, doutor Pimpolho, o Pimpolho Júnior só tem 6 anos. E daí, meu? É pra ele andar na fazenda, meu. Pra destruir mesmo. Doutor Pimpolho. Você ouviu Chuchu Beleza com Felipe Xavier. Chuchu Beleza. Fique ligado na Mix, que daqui a pouco tem mais. Chuchu Beleza. Mix. Chuchu Beleza. Chuchu Beleza. Chuchu. Chuchu Beleza. Doutor Pimpolho. É, meu, só sei que se ninguém tomar uma providência, esse Brasil vai pro buraco com essa crise. É verdade, viu, Pimpolho? Com certeza. Gente, o desemprego tá avassalador. Ninguém mais sabe o que fazer. Eu morro de dó dessa gente sem trabalho. É, meu, esse desemprego tá acabando com o lar brasileiro. Tá maior recessão nesse país. É verdade. Inclusive, Pimpolho, lembra do Magalhães? Que Magalhães? O Magalhães da Bolsa? Ex-Bolsa, você quer dizer, né? Por quê? Ele saiu da corretora? Tá desempregado já faz 1 ano. Você tá brincando? Tô nada. Pimpolho, outro dia eu não vi ele parado no ponto de ônibus. Não acredito. Verdade, Pimpolho, eu tava lá em pé esperando o Penhalapa e quando eu buzinei ele fingiu que nem me viu. Coitado, mas o Magalhães era fera no mercado financeiro, ele não pode ficar assim. Poxa, Pimpolho, vocês que são empresários, vocês é que podem fazer alguma coisa pra acabar com o problema do desemprego, pô. É, eu sei. Se bem que podia dar uma força pro Magalhães, hein. Lógico, lógico. Quer ver, ó, dá um minutinho aí. Alô, Cileide? Quem é que tá hoje de gerente lá no financeiro, hein? É, beleza. Ó, manda botar no olho da rua que eu vou colocar um amigo meu no lugar dele. Doutor Pimpolho. Você ouviu Chuchu Beleza com Felipe Xavier. Chuchu Beleza. Fique ligado na Mix, que daqui a pouco tem mais. Chuchu Beleza. Mix. Chuchu Beleza. Chuchu Beleza. Chuchu Beleza. Doutor Pimpolho. Mion, papai chegou. Eba, que caixa é essa? Ah, Mion, presente pra você, ó. Abre. Eba, um Chucky, um bom amiguinho. Olá, eu sou o Chucky e quero ser um bom amiguinho. Eba, ai, vou lá pro meu quarto brincar. Horas depois. Mion? Ué, que esse boneco feio tá fazendo aqui na sala? Feio é você, seu velho desgraçado. Oh! Que merda. Eu preciso de um corpo para transferir a minha alma! Adaru! Ipedecuda Panamá! Gente, que barulho é esse, amor? Esse boneco maldito aqui, meu! Ele tá querendo roubar minha alma, pô! Vai se fuder! Olá, eu sou um Chucky e quero ser o seu bom amiguinho! Pimpolho, vem dormir, vem! Vai se fuder, meu! Eu tô falando que esse boneco é um capeta! Ai, Pimpolho, tá bom, vai! Olha, eu vou tirar a pilha dele, aí você pode dormir sossegado! Ué? Cadê a pilha? Tire as mãos de mim, sua cabela batia! Alô, Jarbas! Entra aqui em casa, meu! Traz a arma! E o que que foi, Dr. Pimpolho? Me dá essa arma aqui, meu! Oh, eu sou o Chucky! Eu quero ser um bom amiguinho! Eu quero ser um bom amiguinho! Papai, você tirou no meu brinquedo! Ele não gosta, não! Não encosta! Ai, amor, o que que a gente vai fazer com esse boneco? Não sei, meu! Não sei! No dia seguinte... Dr. Pimpolho, não precisava se preocupar. Meu filho vai adorar esse brinquedo. É, meu, tá meio surradinho, ó, mas ainda funciona. Só colocar a pilha. Doutor Pimpolho. Você ouviu Chuchu Beleza com Felipe Xavier. Chuchu Beleza. Fique ligado na Mix, que daqui a pouco tem mais. Chuchu Beleza. Mix. Essas aí do Chuck foi muito divertido, viu? Bom, semana que vem tem mais, tem muito mais Arquivo do Humor com muitas atrações de programas passados. Ah, como eu gosto desse quadro. Bom, vocês com certeza reclamam que tem... que o programa não tá tendo muita entrevista. Ah, deixa eu baixar aqui antes de mais nada. Bom, tem muita gente reclamando, ah, não tem entrevista, por que que pararam, acabaram as entrevistas, etc. Bom, eu já vou dizer uma coisa. Semana que vem, senhoras e senhores, tem entrevista. E com quem? Eu vou revelar agora. Vamos lá. Vai, Alana, vai. Com essa cantora aí que veio de Piracicaba, está fazendo um grande sucesso, já está para gravar o seu terceiro CD, que ela vai cantar agora. Eu não sei o que acontece comigo, depois que eu teclei com você. Nem trabalhar eu consigo, coração corre perigo, eu queria te ver. Coração já não aguenta, de saudade se arrebenta em frente ao computador. Tô esperando você, venha logo me chama, não posso te perder. Já são altas horas, não recebi seu e-mail. Pela internet, chequei as mensagens, a sua não veio. Já são altas horas, não recebi seu e-mail. Pela internet, eu te procurei pelo mundo inteiro. Ela se chama Amanda Kell e semana que vem nós vamos conhecer melhor essa garota de Piracicaba que tem tudo pra estourar. Ela está fazendo sucesso com seus covers no CD Me Aceite Como Sou e vem aí, como eu falei, o terceiro CD. Não percam, hein? Semana que vem entrevista com a fofa da Amanda Kell aqui no VHS. E agora vamos ao último e derradeiro bloco musical que começa com A Cor do Som, música que concorreu ao MPB 80, não foi longe, mas fez sucesso. Transe Total! Vai lá, garotos! 2h46, faltam 14 para as 3 horário de verão. chega na bola de cristal. Luzi, no trem astral, lá da ladeira da prata, sai pra passear. Lua, e de repente o seu olhar de laser na bola de cristal. Luzi, cai de boca na cara da lua cheia. Thank you. Aí, meu irmão, os outros é todo errado, só vacila, só pisa. Ele jogou a massa na parede, a massa não segurou, meteu o prego na madeira, o prego envergou, botou a pipa lá no alto e a linha embaraçou. Esse cara é todo errado, vai pra lá e vacilou. Esse cara é todo errado, vai pra lá e vacilou. Ele ainda chegou lá na praia de Ramos, batendo pro povo que era arruador. E o famoso pão de açúcar, ele disse que era o Cristo Redentor. Esse cara é todo errado, foi pra lá e vacilou. Esse cara é todo errado, foi pra lá e vacilou. Em seguida vestiu a camisa do negro e saiu dizendo que era tricolor. E com a bandeira da Itália, o sujeito gritava: o Brasil já ganhou. Esse cara é todo errado, foi pra lá e vacilou. Não presta mesmo não. Esse cara é todo errado, foi pra lá e vacilou. Finalmente chegou no terreiro de Umbanda, aí foi que ele pisou. A ordem era gritar pra Oxóssi, ele por conta própria gritou pra Xangô. Esse cara é todo errado, foi pra lá e vacilou. Isso é coisa ruim mesmo. Esse cara é todo errado, foi pra lá e vacilou. E ele jogou a massa na parede, a massa não segurou, meteu o prego na madeira e o prego envergou. Ele ainda botou a pipa lá no alto e a linha embaraçou. Esse cara é todo errado, foi pra lá e vacilou. Esse cara é todo errado, foi pra lá e vacilou. Ele ainda chegou lá na praia de Ramos, batendo pro povo que era atuador. E o famoso pão de açúcar, ele disse que era o Cristo Redentor. Esse cara é todo errado, foi pra lá e vacilou. Esse cara é todo errado, foi pra lá e vacilou. Em seguida vestiu a camisa do negro e saiu dizendo que era tricolor. E com a bandeira da Itália, o sujeito gritava: o Brasil já ganhou. Esse cara é todo errado, foi pra lá e vacilou. Esse cara é todo errado, foi pra lá e vacilou. Finalmente chegou no terreiro de Umbanda, aí foi que ele pisou. A ordem era gritar pra Oxóssi, ele por conta própria gritou pra Xangô. Esse cara é todo errado, foi pra lá e vacilou. Esse cara é todo errado, foi pra lá e vacilou. Esse cara é todo errado, foi pra lá e vacilou. Tá esquisito mesmo. Esse cara é todo errado, foi pra lá. Ô, Menezes, tira o cavalo da mão desse cara que tá todo travessado. Foi pra lá e vacilou. Agora. É o moleque 3. Moleque 3. Ajax, bring back his body. Flash! Gordon's alive. Flash! He saved every one of us. Just a man with a man's courage. You know you're nothing but a man. You can never fail. Com Flash, aquele que foi o tema do Flash Gordon antes, Bezerra da Silva, todo errado, Simpsons, Anyone Else e a cor do som, transe total. E olha, esse programa foi uma transe total mesmo, hein? Queremos pedir desculpas, eu confesso que estava um pouquinho nervoso porque tinha gente aqui, mas isso não importa para vocês. Mas enfim, a gente só está começando, a gente vai ter muito o que aprender no VHS. Não se esqueça, dia 17 de novembro tem VHS especial Rádio Cidade e dia 15 de dezembro eu e Diego Ramon estaremos comandando o Prêmio Sandrão 2013. É o season finale do VHS, que hoje chegou ao final. Queremos agradecer a você pela grande audiência, apesar de tudo. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos juntos. E semana que vem tem mais VHS, claro, por que não? Por que não? VHS todo domingo, meio-dia na Ultra. E você pode ouvir a qualquer momento. Daqui a pouco estaremos no ar com este programa, ok? No archive.org você pode também baixá-lo para ouvir e rir da cara deste locutor. Bom, para terminar, nada mais justo do que mais uma vez homenagear Vinícius de Moraes. Eu adoro essa música. Para mim é a minha preferida deles. Toquinho e Vinícius, essa dupla que a música brasileira com certeza tornou inesquecível. A Tonga da Mironga do Cabulete. Daqui a pouco eu volto com o Grenal aqui na Ultra e na Rede Sport Brasil. Pra vocês uma excelente semana e até daqui a pouco, galera. Vai fazendo milhões, milhões. As livres rumas, as fofurinas se acabam. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, eu caio de bossa, eu sou quem eu sou. Eu saio da fossa, xingando em nagô. Você que ouve não fala, você que olha e não vê. Eu vou lhe dar uma pala, você vai ter que aprender. A tonga da mironga do cabulete. A tonga da mironga do cabulete. A tonga da mironga do cabulete. A tonga da mironga do cabulete. A tonga da mironga do cabulete. Eu caio de bossa, eu sou quem eu sou. Eu saio da fossa, xingando em nagô. Você que lê e não sabe, você que reza e não crê, você que entra e não cabe, você vai ter que viver na ponta da milonga do Caburité. Manda você pra tonga da milonga do Caburité. Pra tonga da milonga do Caburité. Meu irmão brasileiro, maestro, sua vez, maestro. Amiguinhos, por hoje é